O nosso tema de hoje é a porta estreita, que vocês já devem ter ouvido falar várias vezes sobre essa frase, a porta estreita. E lá no Evangelho, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, tem uma passagem pequena de Jesus que está lá no Evangelho de São Mateus. São Mateus capítulo 7, que diz: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São palavras de Jesus. E alguns termos dentro dessas frases chamam bastante a atenção, né? Ele fala que a porta da vida é pequena. Na explicação do Evangelho Espírita, num parágrafo diz o seguinte: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos os chamados e poucos escolhidos. A explicação, ela nos coloca já de uma forma bem clara o porquê dessa frase dita por Jesus. Tem duas palavras ali que falam, que são comumente passadas e que é interessante a gente falar sobre elas, que é salvação e perdição. O que que é a salvação? Ou o que que é a perdição? A salvação que eles colocam aqui é uma condição moral, elevação moral. É elevar-se, é engrandecer-se como espírito. E perdição, a gente poderia dizer que é o fracasso. Mas o fracasso do quê? Nós todos estamos hoje aqui reencarnados com um objetivo, no mínimo um objetivo, que é o de aprendizado. É o de vir para uma vida física. Somos espíritos que estamos dentro de um corpo, um instrumento de manifestação para aprendizado. Quando nós nos desviamos dos nossos objetivos, que é esse aprendizado, e optamos por essa porta mais larga, que é tudo aquilo que nós gostamos, nós fracassamos no nosso propósito. Nós não atingimos o nosso objetivo. E com isso vem dores, sofrimentos, angústias e mais um monte de outras situações que não nos ajudam. As nossas escolhas negativas nos levam a estados de sofrimento e afastamento do progresso espiritual. Escolhas negativas. Escolhas negativas, a gente pode, de novo, como está falado ali, as más tendências. Eu tenho uma tendência ruim e eu continuo fazendo com que ela fique viva dentro de mim. Isso me traz problemas de todos os tipos. Mas, enquanto eu não acordar, eu não perceber, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar sendo o mesmo. Fugindo da possibilidade de reforma e de sacrifício, porque exige sacrifício fazer isso, e optando por coisas que são mais fáceis. Jesus disse para nós, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente sublinha, caminho. Não existe outra forma de nós, espíritos, alcançarmos essa perfeição moral, senão pelo caminho que ele deixou traçado para nós. Um caminho simples, mas difícil de ser seguido. Todos nós sabemos o quanto é difícil. E aqui, no Livro dos Espíritos, eu separei duas perguntas para a gente tentar entender por que que é difícil, por que que é difícil fazer essas, todas essas coisas que nos é pedido. Pergunta 785, dentro do capítulo da Lei do Progresso, ele pergunta, ou perguntam para os Espíritos, qual é o maior obstáculo ao progresso? Resposta: orgulho e egoísmo. E ele salienta: quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre. E à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas. Pergunta 785. É um capítulo bastante interessante, depois para ler, porque tem outras perguntas que vêm na mesma sequência. E a pergunta 913, do capítulo Perfeição Moral. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Resposta: nós o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. A resposta é maior do que isso. Muito tempo já se passou desde que nós temos esses ensinamentos para nos auxiliar a nos orientar. Mas, assim como diz lá, ainda há 2000 anos, Jesus fala, né, que muitos preferem a porta larga, nós ainda estamos nesse processo. Na resposta seguinte, disse que pelo nosso mundo ser ainda um mundo de expiações e que ainda predomina o mal, nós nos desviamos das nossas tarefas, dos nossos objetivos. O egoísmo, que ele fala, ele é filho do orgulho. E por que que nós temos tanta dificuldade de nos despojar desses dois sentimentos? Porque eles ainda foram, no nosso passado, passado longínquo, eles fizeram parte do nosso instinto de conservação. Nós precisávamos disso para sobreviver. Só que já passou muito tempo. Já passou muito tempo e nós exercemos eles em excesso, nos apegando a várias questões, inclusive ao nosso próprio corpo, fazendo muitas vezes, perdendo um tempo e atitudes incorretas numa preservação daquilo que é temporário. É claro que nós temos que cuidar durante esse temporário, mas os excessos, a demasia de um cuidado desnecessário, ele acaba nos escravizando, acaba nos prendendo a algo que, pelo passar dos dias, está lentamente num processo de extinção. Então, isso nos causa bastante problema. Ele disse que o egoísmo é a origem de todos os vícios. E, além disso, ele está numa ponta e a caridade está em outra. E nós falamos em salvação ali no início. Lá no capítulo 15 do Evangelho, o título é Fora da Caridade Não Há Salvação. Mas, para a gente, de repente, pensar, né, o que realmente é a caridade? Jesus, de novo, disse lá atrás, quando ele resumiu praticamente os mandamentos, entre amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Para nós, parece uma utopia isso, porque é extremamente difícil de colocar em prática, por causa do egoísmo e do orgulho. Nós não conseguimos nem amar os que a gente gosta. Imagina amar indiscriminadamente. Mas é o caminho, não tem outra. É o caminho que ele nos mostrou Ele não só falou, ele mostrou, ele demonstrou para todos nós, através de todas as atitudes, de tudo aquilo que está narrado nos evangelhos, de quando a gente assiste algum filme que fala da história de Jesus, o que nós vemos ali, além do ensinamento verbal, é o ensinamento que ele dá através das suas atitudes. E todos eles caminham nesse sentido. Todos eles mostram que ele esquece dele em favor do outro. E através desse processo, ele torna a si mesmo cada vez maior, cada vez mais elevado, como a gente diz, perfeição moral cada vez mais alta. Então, para nós temos que primeiro perceber dessas tendências que nos aprisionam a um modelo interior ultrapassado, e a partir dessa percepção, querer mudar, querer fazer diferente, se submeter a esse querer, porque vai contra todo aquele orgulho que muitas vezes sente de uma forma muito intensa cada tentativa que nós pensamos em fazer. Os julgamentos, as reações, tudo isso ainda é muito forte no nosso balanço que fazemos de todas as coisas. Mas não existe outra forma. Podemos levar um pouco mais de tempo, mas teremos que fazer. Última frase. Nos perdemos pelo orgulho e teremos que nos redimir pela humildade. Então, é apenas um fechamento de tudo que foi dito, de todos esses ensinamentos. Uma das formas de começar a se afastar daquela porta larga é conhecer, é compreender, é aprender, é se capacitar mentalmente de novas ideias. E da onde nós tiramos essas novas ideias? O nosso dia a dia, muitas vezes, ele nos toma um tempo excessivo. Mas leituras que podem nos favorecer. Citei duas aqui e tem muitas outras. E temos uma biblioteca que empresta os livros. E se a gente não gostou ou não entendeu, vai lá e troca, pega outro. Mas é um processo que depende de nós fazermos. Não é o único, mas é o está ali no nosso alcance. Porque aqueles outros que nós temos, às vezes eles não estão nos empurrando para frente da forma como deveriam.